Chega de viver assim, sendo pisados. Vamos dar a volta por cima desses otários. E não vamos mais dar o braço a torcer. Eu não darei o meu, faça o mesmo você. Me dê a sua mão, junto com os irmãos. Daremos a volta por cima daqueles que não se importam com a vida de um ser humano. O egoísmo, a ambição os tornam desumanos. Há muito tempo eles vêm nos prejudicando. É da maldita sociedade que estamos falando. Agora chega isso tudo, tem que parar. Comando de MC, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Nós não somos racistas nem falsos moralistas. Apenas otimistas de que a igualdade exista. Independente de raça, educação ou credo. Easy J é o meu nome e união é o que eu quero. Então me dê a sua mão e vamos nos unir. E acabar com essa história de cada um por si. Junto vamos mostrar a todos quem somos nós. Armados com microfones, munidos com nossa voz. Vamos lutar contra qualquer tipo de repressão. Conceito racial e toda humilhação. Sem abaixar a cabeça perante a situação. Buscando com perseverança a nossa razão. Temos certeza do que é certo ou errado. Nosso dever é não deixar a nossa luta de lado. Vamos tomar uma atitude contra quem nos ilude. Contra o sistema arbitrário, a sociedade ilude. Fiz o que pude, como pude, falei o que quis. Comando de MC das ruas, atitude e a voz. Faremos o que os nossos pais não fizeram por nós. Lutaremos por vocês, não os deixaremos sós. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Chega! De conformismo de uma vez por todas. O nosso espaço é reduzido, temos que ter forças. Conscientemente nós precisamos lutar. Por isso essa é a questão e o objetivo. Definitivamente chega de acomodação. Temos que nos unir buscando uma solução. Precisamos de pessoas que estejam afim de lutar, prosseguir e nunca desistir. Nos chamaram de agitadores, isso com certeza. Mas no nosso caso o rap é autodefesa. Comando de MC, no nome uma razão. Comando defensor do movimento consciente. O nosso grito de protesto é pela nossa gente. Vamos dar a volta por cima, indo sempre à frente. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta por cima. Vamos dar a volta por cima, vamos lá. Thank you.